Vamos, irmãos, abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 32. Leremos a partir do verso 22 até ao verso 32. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Irmãos, esta, como já nos referimos, é uma passagem que apresenta certa dificuldade de interpretação. Ela exige um pouco mais de tempo, exige mais aquele trabalho de comparação de escritura com escritura. Porém, ela é extremamente rica de significado. Já vimos no domingo anterior, por esta mesma passagem, que Jacó no val de Jaboque é uma perfeita ilustração do crente. Vendo hoje a mesma passagem da perspectiva da outra personagem, veremos que o anjo no val de Jaboque é uma perfeita ilustração de Cristo, pois ele tinha a face de Deus, era a revelação de Deus e trazia a salvação de Deus. O anjo no val de Jaboque é uma perfeita ilustração de Cristo, primeiramente porque ele tinha a face de Deus. Naquele contra quem lutava, Jacó viu a face de Deus. Leiamos novamente o verso 30. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Aquele homem, ou anjo, como registra o profeta Oséias, ou uma cristofania, tipificava Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus encarnado. Jesus Cristo é Deus feito verdadeiramente homem. No Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Estes versículos se referem a Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, que se fez verdadeiro homem. Porém, irmãos, aquela manifestação ocorrida nos dias de Jacó, ocorrida mais precisamente no Val de Jaboque, não era simplesmente uma visão que fora dada a Jacó. Houve uma luta entre Jacó e aquele anjo. Houve contato entre Jacó e aquele mensageiro de Deus. No processo da revelação redentiva, como temos visto em mensagens anteriores no livro de Gênesis, Deus se dizia presente com os patriarcas em suas peregrinações para fazê-los cumprir o chamado de Deus para suas vidas. Somente destacando uma destas passagens, voltando um pouquinho atrás, Gênesis capítulo 28, versículo 15. Aí está escrito: eis que eu estou contigo, Deus falando a Jacó, eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar por esta terra, para esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Não precisamos nos esforçar muito para que nos convençamos da falta de uma presença abençoadora de Deus em toda a terra. Esta ausência abençoadora de Deus gera atitudes que recebe nomes como ateísmo, pessimismo ou niilismo, que é uma palavra menos conhecida, mas significa sensação de falta de propósito, significa sentir-se caminhando para o vazio, para nada. Mas a experiência de Jacó no Val de Jaboque foi uma enfática revelação de que Deus estava com Jacó a cada passo, a cada instante. Jesus Cristo é Deus, mas é também Deus conosco, conforme a manifestação do anjo nos dias que precederam o nascimento do Senhor Jesus Cristo, anunciando que ele seria conhecido pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus capítulo 1, verso 23. Jesus Cristo é Deus conosco a cada passo, a cada instante da nossa vida. Contudo, irmãos, é impossível que Deus esteja conosco sem ao mesmo tempo lutar contra nós. Isto é, sem ao mesmo tempo lutar contra nós pecadores, lutar contra o nosso pecado. Não podemos aspirar pela presença de Deus conosco sem esperar que ele lute conosco por causa do nosso pecado. Assim, como o anjo, o mensageiro de Deus, que tipifica Jesus Cristo, veio a Jacó para enfaticamente mostrar a Jacó que Deus estava com ele em toda a sua jornada, da mesma forma, Deus conosco em Jesus Cristo implica numa constante, numa diária, numa persistente luta contra nós, contra nosso pecado. Mas Deus sabe lutar conosco sem nos massacrar. Assim como o anjo enviado por Deus soube lutar com Jacó sem massacrar Jacó. Abramos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 11, verso 28. Em Cristo Jesus, irmãos, Deus está conosco, lutando contra o nosso pecado, mas sem nos massacrar. Mateus capítulo 11, verso 28. Disse Jesus: vinde a mim, vós todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Capítulo 12, a partir do verso 15 até o verso 21. Vejam como essa passagem enfatiza isto, que em Cristo Jesus Deus está conosco, luta contra o nosso pecado, mas não nos massacra. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade, para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará o juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencer o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Em Cristo Jesus, Deus vem de encontro a nós, pecadores. Deus nos mostra o juízo que os nossos pecados merecem, mas Ele não nos massacra. Ele vem ao nosso encontro, Ele luta conosco, luta contra os nossos pecados, mas o seu objetivo é nos salvar. O anjo no val de Jaboque é também, é uma perfeita ilustração de Cristo, pois ele também era a revelação de Deus. Aquele acontecimento na vida de Jacó foi uma revelação divina, dentre as muitas que já haviam acontecido aos patriarcas e ao próprio Jacó, e uma dentre as muitas que ainda haveriam de acontecer nos séculos que sucederam a Jacó, até a complementação das Escrituras, do cânon das Escrituras Sagradas. Em Oséias capítulo 4, está escrito que ali, no val de Jaboque, naquela luta com Jacó, naquele encontro com Jacó, Deus falou conosco. Ele estava com isto significando que ali no val de Jaboque, Deus falou com a descendência de Jacó. Deus falou com a nação de Israel. E nós, irmãos, sabemos que ali no Val de Jaboque, Deus estava falando mais do que simplesmente com a descendência física de Jacó. Deus estava falando com esta tão grande, inumerável descendência espiritual de Jacó, da qual nós fazemos parte também. Contudo, irmãos, aquela foi apenas uma pequenina fresta de luz comparada ao sol do meio-dia, que é a manifestação de Jesus Cristo, a encarnação do Filho, eterno Filho de Deus. Uma revelação especial. Isto é, uma revelação além da revelação natural, ou seja, da revelação que se faz pelas coisas que Deus criou. Uma revelação especial de Deus ao homem é absolutamente necessária. Por isto, Deus se revelou ao homem imediatamente após haver pecado. Por isto, Deus continuou se revelando no decurso da história da redenção. Se revelou a Noé, se revelou a Abraão, se revelou a Isaac, se revelou a Jacó. Mas, acima de tudo, Deus se revelou à humanidade em Cristo Jesus. Toda a Escritura Sagrada documenta esta revelação redentiva. Mas Jesus Cristo é o ponto culminante desta revelação. Em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No Evangelho de João, agora, capítulo 14, do verso 8 ao verso 9, está escrito: disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto... Verso 8, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus Cristo é o mistério de Deus revelado. Jesus Cristo é a chave do mistério da nossa salvação. Jesus Cristo é a chave do conhecimento da redenção. Em Colossenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 14, do verso 1 ao verso 4, está escrito: gostaria, pois, que soubesseis, com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Jesus Cristo é a peça sem a qual a nossa salvação permaneceria um mistério indecifrável. Hoje, porém, especialmente, que nós temos a Escritura Sagrada completa, que temos um novo testamento que é o testemunho ocular da encarnação do Filho de Deus, do seu ministério, da sua obra, do seu ensino, da sua morte e ressurreição e ascensão. Nós podemos compreender melhor o grande mistério da redenção de pecadores. Normalmente, o pecador prefere um Deus calado, um Deus que não fala. Por isso é que as religiões criam e proveem ídolos para a humanidade, porque o pecador quer um Deus que esteja próximo, um Deus que abençoa, um Deus que protege, mas um Deus que não fale nada. Um Deus que não fale nada sobre pecado. Um Deus que não fale nada sobre justiça. Um Deus que não fale nada sobre juízo. Um Deus que não fale nada sobre a morte como o justo salário do pecado. Contudo, Deus fala. E falando conosco, Ele luta conosco. É nas Sagradas Escrituras e na pessoa do Senhor Jesus Cristo que Deus fala e luta conosco. Ele, Jesus Cristo, é o necessário Redentor divino humano que nós, pecadores, relutamos em aceitar. Leiamos Romanos capítulo 5, do verso 17 até o verso 9. Romanos capítulo 5, de 17 a 19. Se pela ofensa de um, isto é, o primeiro homem criado, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Em Jesus Cristo, Deus nos mostra quem Ele é, pela absoluta semelhança com Jesus Cristo. Ele é o Deus Santo, misericordioso e onipotente. Mas, ao mesmo tempo, em Cristo Jesus, por contraste, Deus revela quem nós somos. Ou seja, pecadores, transgressores da lei de Deus. Lei que o Senhor Jesus Cristo jamais transgrediu, apesar de haver assumido verdadeiramente a natureza humana. Quem pode manter-se em pé perante o Senhor Jesus Cristo? Em Cristo, Deus vence a nossa resistência espiritual. Quem confronta-se verdadeiramente com o Senhor Jesus Cristo, contempla o Deus Santo, misericordioso e onipotente, e ao mesmo tempo reconhece a si mesmo como pecador. Quem pode manter-se em pé perante Jesus Cristo? Ninguém que conheça Jesus Cristo através das Escrituras Sagradas pode manter-se resistente perante Ele. Ao contrário, em Jesus, Deus fere e humilha o nosso pecaminoso coração, que é arrogante e prepotente. Em terceiro lugar, o anjo no val de Jaboque é uma perfeita ilustração do Senhor Jesus Cristo, porque ele trazia a salvação de Deus. Anos antes de Jacó ter lutado com Deus no val de Jaboque, Jacó havia lutado com os homens e havia, mediante a sua luta, obtido uma bênção formal. Lembram-se? Jacó, ainda no ventre de sua mãe, lutava contra seu irmão Esaú. Jacó lutava contra Esaú para assumir o direito de primogenitura. Um dia, quando Esaú estava com fome, pediu-lhe da comida que Jacó estava preparando. Jacó propôs uma troca da comida pelo direito de primogenitura. Algum tempo mais tarde, Jacó enganou a seu pai Isaac, recebendo formalmente a bênção em lugar de Esaú, que por apenas segundos havia nascido antes de Jacó. Mas, como lemos nas Escrituras Sagradas, até mesmo naqueles dias havia sido dito a Rebeca que o mais velho seria servo do mais moço. Mas porque Jacó lutava confiado em si mesmo, porque Jacó lutava mediante regras que o homem estabelece, Jacó somente obteve a bênção formal, mas teve que imediatamente abandonar, correndo, a terra prometida, pela qual ele tanto havia lutado. Agora, entretanto, Deus, através do seu mensageiro, que tipifica extraordinariamente o Senhor Jesus Cristo, lutou com Jacó para abençoá-lo verdadeiramente. Jacó declarou, após aquele encontro com Deus, aquela luta com o anjo de Deus, com o mensageiro de Deus: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Aquele príncipe de Deus, o anjo, o mensageiro, que tipifica perfeitamente o Senhor Jesus Cristo, declarou a Jacó que ele não era mais um Jacó, alguém que confia na carne enganosa e pecaminosa, mas um príncipe com Deus. Capítulo 32 de Gênesis, versículo 28, aí está escrito: então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Deus lutou com Jacó para mostrar-lhe, para ensinar-lhe a confiar em Deus, para alcançar a verdadeira bênção. Em Oséias, capítulo 12, verso 3 até o verso 4, abramos a palavra do Senhor. Em Oséias, capítulo 12, de 3 a 4, está escrito: no ventre pegou o calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade, lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê. Em Betel, achou a Deus e ali Deus falou conosco. Irmãos, Deus enviou o seu mensageiro a Jacó para vencer Jacó. Para vencer a Jacó que confiava na carne, que confiava no homem, para ensiná-lo que somente em Deus, somente confiando plenamente em Deus, na sua palavra, somos verdadeiramente abençoados. A religião, irmãos, pode nos enganar com uma bênção formal, assim como Jacó foi enganado. Mas Deus, em Cristo Jesus, luta conosco, luta contra os nossos pecados, para nos fazer vencedores com Ele. Jesus Cristo venceu por nós. Ele nos traz a salvação mediante a sua vitoriosa luta contra o pecado e contra a morte. Abramos a palavra do Senhor em algumas passagens do Novo Testamento que falam diretamente sobre esta luta vitoriosa de Jesus Cristo contra o pecado e contra a morte. Primeiramente, em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 54 em diante. 1 Coríntios, capítulo 15, de 54 a 57. E quando este corpo mortal se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz, vida e à imortalidade, mediante o Evangelho. Leamos ainda Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Aí nos diz a palavra de Deus: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes participou também ele, isto é, o eterno Filho de Deus, Cristo Jesus, igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Quem, no entanto, evita este confronto com Deus, em sua palavra, e mais especificamente, em Cristo Jesus, também não é ferido em seu orgulho e independência pecaminosos e finalmente salvo. Quem não é confrontado com Deus permanece absolutamente ignorante a respeito de Deus, absolutamente enganado a respeito de si mesmo. É triste conhecer, é triste conversar e ouvir de alguém que não conhece Deus através das Santas Escrituras, que não conhece Cristo como revelado nas Santas Escrituras. Ele não conhece Deus e é totalmente enganado a respeito de si mesmo. Pensa que é bom, pensa que é capaz de vencer independentemente de Deus, pensa que possui méritos perante Deus. Porém, em Jesus Cristo, nós conhecemos a Deus, conhecemos a nós mesmos, conhecemos a respeito da redenção. Em conclusão, perguntamos: sua vida já foi salva? Você é um príncipe com Deus? É de pouca valia tentar responder se Jacó já estava salvo antes daquele encontro com Deus no Val de Jaboque. Que Jacó era um eleito para a salvação, não se discute. Que tinha já algum conhecimento de Deus, também não se discute. Que ele desejava a bênção de Deus, não se discute. Que tinha disposição e uma forte disposição para fazer a obra de Deus, e também que orava, como vimos domingo passado, não se discute. Jacó já tinha uma religião. Era aquela, a mesma religião nossa, a religião cristã, que estava em seus primórdios, em seus princípios, da perspectiva da revelação. Mas suas obras, os frutos que ele produzia, não se constituíam numa convincente evidência de sua salvação. Entretanto, importa que saibamos que nossa salvação não é conquistada por nós, não é conquistada por nossas obras, nem mesmo por uma fé que seja naturalmente nossa. Em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 está escrito que pela graça somos salvos, mediante a fé. Isto não vem de nós, mas de Deus. A nossa salvação é obra de Deus por meio de Jesus Cristo. Quem está em Cristo é nova criatura. Romanos capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. Romanos capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Irmãos, como Cristo lutou e venceu o pecado e a morte, morrendo na cruz e ressuscitando. Como Cristo nos faz vencedores sobre o pecado e a morte, nos unindo com ele pela fé, que é selada no batismo. Assim como na luta, o anjo feriu a Jacó e fez dele Israel, Deus também, em sua palavra, e especificamente por Cristo Jesus, luta conosco e nos fere até a nossa própria morte. Nos sepulta com Cristo Jesus, mas com ele nos faz também ressurgir novas criaturas. Em Cristo Jesus, irmãos, Deus nos sepulta como Jacó, como pessoas que confiam no homem, como pessoas que confiam na carne, e nos ressuscita como Israel, como príncipes com Deus. Amém.